esqueço de te esquecer. Maldito tempo que se acaba quando estou contigo. Maldito, maldito tempo que não estás. Maldito tempo que te esconde quando eu te preciso. E que seja bendita essa necessidade. Seja bendita essa necessidade. Maldito tempo que se acaba. Maldito, maldito tempo que não estás. Maldito tempo que te esconde quando eu te preciso. Quem me conhece jamais esquece. O que vem mentir pra mim desaparece. Sou o cara do tipo certo. Pode me querer por perto. Por enquanto fico quieto até me ligar. Ah, então vem, vem ver. Me vem, seu mundo gira e o meu também. Bye bye, baby. Hoje eu tô que tô. Hoje deixo tudo rolar. Assim tem hora pra parar. Não pare, não pare, não pare, baby. Hoje deixo tudo rolar. Assim tem hora pra parar. Não pare, não pare, não pare, baby. Shake, shake, boom, shake, shake, oh. Shake, shake, boom, shake, shake, oh. Esqueça o certo, desapareça. Vem comigo nessa festa de brincadeira. Sou o cara do tipo certo. Pode me querer por perto. No instante que eu te peço, deixa rolar. Ah, então vem, vem ver. Me vem, seu mundo gira e o meu também. Bye bye, baby, hoje eu tô que tô. Bye bye, baby, hoje eu tô que tô. Hey, oh, hoje deixo tudo rolar. Assim tem hora pra parar. Não pare, não pare, não pare, baby. Hoje deixa tudo rolar. Assim tem hora pra parar. Não pare, não pare, não pare, baby. Um dia vai, outro dia vem. E hoje vou aproveitar e amanhã também. Estrela do meu show, garota me conquistou do jeito que eu sou. Eu tô que tô com Sony, eu vou rimando. Eu vou dizendo, você vai vendo que o som vai aparecendo. Eu tô falando, não tô escrevendo, mas tô sabendo. O seu olhar me diz que tá querendo. Temos aí a banda Sony, que foi dedicada a Samila lá de Vitória, que está ligadinha no Pop Brasil, na nossa rádio Antena Web. Agora nós vamos seguir com muita alegria a nossa programação de hoje com a banda Calypso, dançando Calypso. Logo em seguida, Ana Carolina, Quem de Nós Dois. E vamos encerrar esse bloco com o Edson, da dupla Edson e Hudson, no seu primeiro trabalho solo, Uma Canção para Você. Pode fazer tudo.

por acaso alguém viu uma vampirinha andando por aí? Que delícia recordar Léo Jaime e Tim Maia, né? Fizeram muito sucesso na década de 80 com a música Me Dê Motivo e As Sete Vampiras. Esse foi o nosso quadro de hoje, Tempos de Ouro, e nós vamos poder observar dentro desse quadro que nós temos muitos cantores novos hoje, grandes talentos, que estão fazendo sucesso hoje com músicas do passado. Às vezes nós ouvimos um cantor novo e achamos que também as músicas são novas, e não são, são roupagens novas trazidas do passado. Isso tem acontecido com muita frequência aqui no Brasil. E nesse quadro vai dar para observar bem isso. Às vezes ouvimos uma música e vamos dizer, tocou na década de 60, de 70. Isso tem acontecido muito. Então eu espero que vocês tenham gostado desse quadro novo que estreou hoje. Ele, como vocês observaram, ele vai ser exibido no meio do programa Pop Brasil. Agora nós vamos dar continuidade ao Pop Brasil com as músicas da atualidade, com o Seu Jorge, a Burguesinha. Em seguida, a dupla Dons, uma dupla nova, com uma música nova também, Chicletinho. Em seguida, nós vamos com a música Jeito de Mato, com a grande Paula Fernandes. Olha aí, conjuntão pesadão. Olha ela chegando aí, gente. Olha que beleza. Ai, toda cheirosa, toda bonitinha, toda gatinha, andando no baile. Olha que beleza, rapaziada. Hein? Boa noite, pessoal. Gente, vai chegando, vai chegando, vai dançando, vai ficando à vontade. O baile é nosso. Tá dominado, o baile é nosso. Pode ficar à vontade. Cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, pro seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, no samba destaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, só no filé. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Tem o que quer. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. No croissant. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Suquinho de maçã. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Vai no cabeleireiro, no esteticista. Mano o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, faz o ar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, dança batistaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, só no filé. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Só no filé. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Tem o que quer. Burguesinha, burguesinha.

assim. Dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espumas, ondas, águas do teu mar. Teu destino é tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia aplaca as dores e espalha cores vivas pelo ar. Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espumas, ondas, águas do teu mar. Estamos chegando a mais um final do Pop Brasil aqui na nossa Rádio Antena Web. Não fica triste não, que no próximo sábado, às 20 horas no horário de Portugal e às 16 horas no horário de Brasília, eu vou estar aqui juntinho com vocês. Eu vou me despedindo com o Grupo Tradição, com a música Caixinha de Surpresa. Beijinhos, viu? Você eu dou meu coração e com ele todo o meu amor. É você a dona da minha vida, o ar que eu preciso respirar. Uma caixinha de surpresa, eu que nunca amei ninguém. Só tá você na minha cabeça, quero tanto ser teu bem. A tristeza vai embora quando você vem. Me faz tanto bem. Um amor assim, quero só pra mim. Quero só pra mim, meu bem. Um amor assim, quero só pra mim. Quero só pra mim, meu bem. Um amor assim, quero só pra mim. Quero só pra mim, meu bem. Um amor assim, quero só pra mim. Quero só pra mim, meu bem. Tradição! Você eu dou meu coração e com ele todo o meu amor. É você a dona da minha vida, o ar que eu preciso respirar. Uma caixinha de surpresa, eu que nunca amei ninguém. Só tá você na minha cabeça, quero tanto ser teu bem. quando você vem, fica e demora. Me faz tanto bem, quero ouvir vocês. O amor, quero só pra mim. Vamos lá, quero ver. Balança que balança, tradição. Vai, vai. Oh! Ei, tá bom demais. Que galera linda!